Because se acorda dentro da casa de Nucrato, de materializar o que a mente faz, com que faça sentido em cada sentido, tato, paladar, visão, audição, olfato. No verso saiu bonito, no disco redondo, camuflei, deixei bocado, meu crime hediondo. Vergonha de pegar no mic, não me sinto digno, mas vou tentando e vai que numa dessa encaixo, fruto no cacho, da raiz que prego, pelo menos acho. Ontem gritava, hoje falo baixo, pra ser do meu é o dono e não de mim capacho. Como tratei minha mulher embaixo, não no palco em cima, no fim das contas foda-se me acima. Aticei o mal, pus ele no cio, deixei o de fios, discurso vazio. E a raiva a ponto de matar Jair, tesão de bicho pronto pra explodir. Mania de mentir pra mim mesmo e de fingir que não sinto inveja de outros MC. E mano, eu sei que o caminho é um, o pior que eu sei por qual caminho ir. Só que eu invento, e às vezes o que rimo não condiz com o prumo. Mas de novo me arrumo e outra vez eu tento. Eu tento, eu tento, eu juro que eu tento. Eu juro que eu tento e vou seguir tentando, porque a vida é isso aí mesmo, é caminhada. Tropeçar no próprio pé até firmar o passo. Fique atento, mano, caído ou em pé, mantenha seus pés no chão. A vida não tem segredo, o segredo da vida é justamente viver. Quem busca as respostas muito longe do chão perde a direção na estrada. Deus abençoe. Kivitz 2018, em nome do vento. Because.